boa tarde, Papatango, Mike Alial, fala lindo da rotatória, viu? Papatango, Mike Charlie Alfa, faça espera sobre a rotatória com curvas pela esquerda, aguardando instruções, o QNH1005. Escolha pela esquerda da rotatória, Mike Charlie Alfa. Só confirmando livre pouso para o 6326? 6326, livre pouso 528. Livre pouso 6326. Puxa, 6326, solo 32, libere primeira à esquerda, mantenha a posição anti-ingresso na Índia e chame o solo em 121.9. Anti-ingresso na primeira esquerda, aguarda na Índia, 121.9, 6326. Mantenha esperas nesse setor aguardando instruções, o Mike Charlie Alpha. Paciente. Salvador, gol 1164. O gol 1164, continua aproximação aguardando autorização de pouso. O QNH1015, confirme se o trem de pouso já embaixo travado. Está baixado travado, confirma o vento para mim aí embaixo, aqui nós estamos com de cauda. O vento 230 graus, meia dúzia de nós, gol 1164. 230 com meia dúzia, então confirma a cauda. Ah, 230, ok. Livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 059. Livre pouso, gol 1164. Torre Salvador, boa tarde, Tripe 5626. Tripe 5626, continua aproximação, número 2 para pouso, QNH1005. Número 2 para pouso, 1005, Tripe 5626. O Tripe 5626, Torre? Escuta, prossiga. Gente, o gol que o precede informou o componente de cauda durante a aproximação, ele é o segundo tráfego que reporta essa informação. Porém, o vento de solo, 240 graus, 05 nós, é o vento superfície que a gente tem. Infelizmente, a gente não tem como mensurar aí o vento de aproximação. Só o vento de superfície, 240 graus com 05 nós, apenas para informação. Tá bom, estou prosseguindo a aproximação aqui na 28 e qualquer coisa a gente fala mais próximo. Eu estou sem informação de vento aqui, que o nosso equipamento não está confiável não. Gente, então, 5626 da Trip. Solo 6315, janela na 3 para posicionamento. Tele 63-1503, Clínica de Salão, Santa Tata. Devia, pode falar. Deixando o solo em 121, decimal 9. 1219 ainda. É, deixa eu explicar pra você. O vento, ele tá de cauda até 400 pés. De 400 pés pra baixo, ele vira pra proa, ok? Sente e grato pela informação no 64, na aproximação da 110, também se encontra do mesmo jeito, ok? Não, tá tranquilo pra pousar. Ele só tá. É, só ficar atento que realmente até 400 pés ele tá com cauda e cauda forte. De 400 pra baixo ele fica proa. Tá tranquilo, obrigado, hein? Nada, grato também pela informação. Só quanto a intensidade de cauda? Olha, chegou a dar 10 nós de cauda. 10, 9, 7, por aí. Gente, muito grato. Agilizando por gentileza a liberação da pista, chama o solo 1219, antes da Índia. 1219. Trepe agradece a informação também. Alô? Outro 360, Marco Tadal. O Marco Tadal já completa o 360, reporta na final da 17. Ah, tá bom. Até 360 que vai reportar na final da 17, Marco Tadal. Tipo 5626, altímetro 10 no 5, vento 270 graus, 05 nós, utilizado pouso, pista 10. Utilizado pouso, pista 28, faz travar trip 5626. Corrige, 28. Décimo 95, acho agora no 0 no 5, bombom. Quatro, gentileza. Ingressa na Índia, está aguardando. Ingresso com parte fiscal. Confirma, ingressa na Índia, eu vou me aguardar. Primitivo, Índia. Uno 164, passe o ponto de espera, por gentileza. Sua causa um pouquinho para pista. Está baixando o volume. Posicionar 6395 para o táxi 151, 4h40, galeão. O Mike Charlie Alfa continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, porque é negar no 0 no 5. Ah, certo. Desperda 28, Torre 1 no 8, décima 95. A gente agora no 0 no 5, bom voo. 1-0 no 5, Juliette Alfa, 28, 1895, até lá, nos escuta, bom trabalho, 6395, Juliette. Obrigado, Gomes. 2195, Belezinha. Sapatango, Mike Charlie Alfa, pista 17, vento 240 graus, 039. Está autorizado o peso 97, Mike Charlie. O Mike Charlie Alfa, fica atento a pássaro. Boa. Como é que está a posição do estacionamento do 164? 03, pode ingressar, peço principal para o 03, o Nuno 64 da Gol. Conseguindo, obrigado. Alô, boa tarde, Trip 5626, livrou na sexta. Trip 5626, boa tarde, vai aguardar o 9 da Avianca, após o mesmo passar à frente, ingressa Alfa Kilo para o Paz 3. Após a aeronave da Avianca, ingressa na Alfa Kilo para o Paz 3, 5626. Autorizado o Avianca da passagem ao trip. Firma? Se autorizado o Avianca da passagem ao trip, 3. Afirmativo, então, o nome da Avianca vai dar passagem ao nome da trip, que vai ingressar a parte 3. Muito obrigado pela colaboração. Foi. 5626, o nome da Avianca está dando passagem, ingressar a Alfa Kilo, parte 3. 5626, ingressando a Alfa Kilo, para levar na Kilo, para ver se vai agradecer o colega da Avianca. Nada, pode vir. Papa Tango, Mike Charlie Alpha, solo aos 4-1, não confirme para estacionamento? Ok, ciente autorizado, backtrack, liberando na Papá, frequência livre, o Mike Charlie Alpha. Salvador, Oceania 142, ponte de estacionamento. 142, coordena equipe de solo, porta táxi. Apenas em coordenação com o controle, vou informar que o senhor, após decolagem, vai manter 3 mil pés antes de iniciar a curva, ok? A subida será Aron, direto Aru, transição a Caju, após Boa Recife, 6142. Ativo. Após decolagem, vamos manter 3 mil pés, coordenação controle, saída Aron, transição Aracaju. Você vai manter proa até 3 mil pés, ok? Mantive, cotejado, até proa, até 3 mil pés, após cumprir o Aron Aracaju. O resto, repete para um táxi. Cuidado. Você é 5958 para o papel? Autorizado Natal, no nível 190, decolando da pista 28, com a primeira curva direita na subida Aron, transição Zipar. Aciona 5151, controle 119.8, essa área 5958. Essa é a porta pronta, pressiona meu táxi, se você é sério, 5958. Será meu secretário, então é a porta para táxi, 5958. Na 286315. Sentinel 6315, ciente, aguarde para decolar, somente confirmando, manterá pro até 3 mil, por favor, coordenação. Afirmo, confirmo, prefaço, mantenha pro até 3 mil, não aguardo para decolar. Iniciando a 286315, oceanário, mantenha a prova até 3 mil. Apollo Salvador Oceaneer 6142 para o SAC, com 145 a bordo, alternando Natal, autonomia de 6 horas e 15. Oceaneer 6142, livre SAC. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 118, décima 95. Deixa agora no 095, vovô. Chega no 095, destaque, ponto de espera 1. No 1895, a torre. Aéreo 5958, repata não, céu. Aéreo 5958, o presidente vai chamar a torre 1-1-8-95 para o cruzamento, ajuste agora no 0-5. Informe que após a decolagem, uma tempra até 3 mil pés. Paulo Salvador, boa tarde, ajuste 4065, sente bravo. As 4065, boa tarde, Formação Bravo confere, pronto cópia, Campinas? Afirmo, pronto, já. Autorizado Campinas, do nível 340, via Presulo 10, bridge a Presulo 16. Decola na pista 28, com primeira curva à esquerda, na subida Dael, Leda, Motiva. Aciona 5176 e o controle 119.8. Ok, autorizado 340 Campinas, via Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16, decola na 28, com curva à esquerda, perfil da saída da El, Leda Motiva. 5176 transponder, 19.8, controle azul 4065. Os 4065, correto, vai passar pronto, pressionado. Reforçaremos pronto, azul 4065. Força aérea. Autorizado ingresso na Alfa, seu ponto de espera da 28, Força Aérea 5958. Quando lá entrar na torre 1, no 8, décima 95. Oi, Salvador Gol, o 966, mais tarde trabalho. Gol 1966, tráfego avistado, QNH 1015, vento 240 graus, 059, livre pouso, pista 28. Livre pouso, 28, gol 1966. Nossa, pode ser da 28, pronto. Oceaneer 6142, visual com o Boeing da Gol na curta final pista 28? Ativo. Gente, após passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 28, chinema é 142. Após passagem do tráfego, mantém a 28. O Kilo Quebec Serra, prossiga para a final da pista 17, reporte a 3 milhas fora. Reporte a 3 milhas, está visual para a nave na final das 22, o Kilo Quebec Serra. O azul 4-0-6, por favor. Prossiga. 4-0-5, por gentileza, fique atento ao Notan, Bravo 1045 de 2013, que é da subida da EL. Na pista 28 teve algumas modificações, ainda não teve tempo de atualizar a carta, ok? Tá ok, a gente vai conferir de novo aqui, obrigado pela essa, o quadrilhamento. Nada. O Papatango Kilo Quebec Serra, continua a aproximação aguardando autorização de pouso. Yeah. Papatango Kilo Quebec Serra, tráfego avistado, livre pouso, sessão no 7, vento 230 graus, 039. Livre pouso no 7, Quebec Serra. Gol na 966, solo 53, libere a esquerda, mantém a posição antes de ingresso na alfa, fechando o solo em 121, decimal 9. Solo 219, gol 966. Solo, boa tarde, gol 966, livrou. Gol 1966, boa tarde, ingresso na alfa, Juliette pro 09. Alfa, Juliette 09, gol 966. Ele é pronto, 6142. Gente, a Chanel 6142 mantém a posição. A Chanel 6142 mantém a posição, aguardando para a decolagem. Tem uma aeronave para pouso na pista auxiliar. Estimativa, está mantendo a posição, aguardando. 6142. Ponte aérea 5958, mantém o ponto espera da 28. Chanel 6312, somente confirmando, mas era pro até 3000 conforme coordenação. O vento 220 graus, 039, livre decolagem, pista 28. Confirmando, é o 6142, autorizado a decolagem 28, vamos tentar até 3000 pés. Afirmo, Chanel 6142. Abatão Kilo Quebec Serra, solo 56, ao estacionar frequência livre. 230. Autorizando Aracaju no nível 230, no Golf 677, decola da pista 28 com primeira curva à direita, na subida Aron, após direto Aracaju. Aciona 5402 e o controle 119, decimal 8. Aracaju autorizado 230 via Golf 677, desvalo 28, direita, saída Aron, após direto ao Aracaju. 5402 é o código, 198 controle. Bom, 1884, correto, já está pronto para estacionar. Passará 1884. Salvador Boa, São Paulo, Salvador Boa, 2009, informação certa? Boa, 2009, informação Charlie, correta, prossiga. Autorização 220, Léo. Você é aprovado 240, Léo, copia 24? Copia. Autorizado Léo, no nível 240, decolando a pista 28, com primeira curva à esquerda, na subida da El, transição Coral. Aciona 5173 e o controle 119, decimal 8, o gol 2009. 240, conforme, decola 28, curva esquerda da El Coral. 5173, 198, gol 2009. 2009, correto, para o profissional. Chamarei. Puxa, pega acionamento, 2009. 2009, cadê o chamataque? Chamarei. Salvador, Brasil Abacate, 5241, para informação, Charlie. Jeep 5241, boa tarde, informação Charlie, confere. Prepara a subida Elefa 1, Prefeitura da Conquista e aguarda a costa. Elefa 1 para a Vitória da Conquista, aguardando para a costa. Oscar Mike Tango, chamou solo? Como é que tango está autorizado? Vou local Salvador Salvador, decolando a 17 com curva direita no corredor Axé, mantendo 1010. Aciona 0145 e o controle 119.8. Tango fica bem? Informação, estacionamento correto para estacionamento e decolagem. Estou agora em 1.8.95. Ajuste no 0.5, vovô. Força aérea 5958, decolada ao 01, no chame controle em 1.9.8. Tudo bem, 98, força aérea 5958. Oi, boa tarde, eu vou no 097, final da 28, baixar de travado. Voo no 097, tráfego avistado, livre pouso pista 28, vento 200 graus, 049, QNH no 095. Livre pouso, comi 15, no 097. Está autorizado a história da conquista no nível 200. Decola da pista 28, em primeira curva à esquerda. Na subida, eleva 1. Aciona 5417 e o controle 119, decimal 8. 200 para a vitória da conquista. Saída eleva 1 na primeira curva à esquerda, pode decolar. Código transponder, o 497, controle 198. Parar para o curso e o 241. O 241 correto, repete pronto. Valdo, por gente. Táxi 2009-082-214, Salvador. O 2009, livre táxi de Juliette Alfa, ponto de espera 28, torre 118, décima 95. A gente agora no 05, vovô. Obrigado, livre táxi, ponto de espera 18-1895, até mais. Salvador, gol no 884 para o posto de acionamento no 612. 1-1-8-8-4, guardando a equipe de solo, repete táxi. Porta táxi, 834. Solo Salvador Azul 4065 para pushback acionamento na 08. Azul 4065, coordena equipe de solo, porta para um táxi. Assim está livre, puxa, portaremos para o táxi, 4065. Salvador, boa tarde, está 3154, final 28. Está 3154, continua a aproximação, aguardando pista livre, que é inegal no 095. Aguardando, está 3154. O gol no 097, solo ao 04, libere primeira esquerda, agilizando por gentileza, e chame o solo em 121, decimal 9, antes de ingresso na Índia. 219, antes da Índia, gol no 097, entrou. Cheque trem de pouso. Passou, travou, 3154. Está 3154, vento 200 graus, meia dúzia de nós, QNH 1015, livre pouso, pista 28. Pouso autorizado, pista 28, está 3154. Álvaro 4, vou entrar na frente. Para o táxi azul 4065 com 116 a bordo, 4050 de autonomia, alternando o galeão. Azul 4065, vai seguir a nave da Gol no táxi, via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 28, torre 118, décima 95. A gente agora no 015, vovô. Ok, isso aí, colega da Gol, via Juliette e Alfa, com a torre na 28, 118, décima 9. Ajuste no 0165. 1015 no ajuste, 1015, torre 11895, correto? 1895, 1015, obrigado, boa tarde, parceiro, né? Obrigado, igualmente, boa tarde. 23154, solo ao 07, libere primeira esquerda, mantenha a posição antes de ingresso na Índia e chame o solo em 121, decimal 9. A gente vai levar via Chave, antes da Índia 129, 3154. Para o saque no 84143, a bordo, 2 horas de autonomia, Salvador. 1-8-4, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, torre 1-8-9-5. Ajuste agora no 0-5, bom voo. V15, via Juliette Alfa, 295 a torre. 884, boa tarde. Hoje é TAN 3154, na Charlie. TAN 3154, ingressa, parte principal, frigate 05. Parte 5354. 009. Eu vou dar o nosso da azul que vai passar, ok? Talvez o 4 vai manter a posição para o azul. Vou dar 3154. Ok, ciente, gol 2009. Torre Romeu Bravosca. Papá Romeu, Romeu Alçabrava, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informo um Boeing da Gol iniciando rolagem nesse momento da pista 28. Papá Romeu Oscar Maquitango, livre o acionamento, reporte quando pronto para o táxi. Papá Romeu Oscar Maquitango, livre o táxi, chame na Papá, o QNH no 015. Decolado ao 09, chino controle em 1-9-8. 9-8, boa. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, chefe principal. Baixada travada. Romeu Bravo, baixada e travada. O Romeu Bravo, Oscar, visual com campo? Afirmo. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, livre pouso pista 28, vento 2, 00 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na 28, Romeu Bravo Oscar. Papá Romeu, Oscar Maquitango, autorizado ingresso pistão na 7, reporte quando alinhado pronto. Papa Charles Tango, uniforme, prossiga. Consumo de gelo? Subida da El Leda Motiva. Papá Romeu, Oscar Mike Tango, livre decolagem pista 17, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, solo ao 1-2, libere primeira esquerda, mantenha a posição anti-ingresso na Alfa e chame o solo em 1-2-1-9, somente confirme o pátio de estacionamento. Bom, então, mandou chamar 6314, estabilizado no... E, aliás, 6314. O chamar 6314, tive aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH1-0-1-6. 1-0-1-6 agora, aguardando autorização para pouso, 6314. Ah, tá, beleza, poderia continuar o vento para o 6314? O chamar 6314, vento 190 graus, com meia dúzia de nós. Grato pela informação, 6314. Romeu, bravo, Oscar. Confio em paz, destino? Sim. Prossegue o táxi via Alfa, Juliette, contorno, parte principal. Lima, Mike, na Quebec, rebota cruzamento. Com 1967 para Galeão, protótipo. Autorizado Galeão no nível 360, via Prisulo 10, SMAP, após direto movido conforme a rota do plano. Decola da pista 28, com primeira curva à esquerda, na subida da El, Leda, Motiva. Aciona 5177 e o controle 119.8. Gol 1967, correto, está pronto para direcionar para a coordenação com controle, corrigindo. Após a decolagem, vamos até pronto, até 3.000. Até 3.000, gol 1967, camarada. Salvador, boa tarde, 6321, frente da Delta, 380 Brasília. Boa tarde, comissão Delta, confere, protocópio? Termo. Autorizado Brasília, no nível 320, via Perzulu 17. Decola da pista 28, com primeira curva à esquerda, na subida Elefa 1. Aciona 5434 e o controle 119.8. 320, aprovado, Perzulu 17, Elefa 1. O call transponder 5434 com as 8 saídas 198, confirma. O Xanã 6321, correto, vai decolar da pista 28 e manter proa até 3.000 pés após a decolagem. Afirmativo, decolada 28, mantenha proa até 3.000 pés após a decolagem. E o perfil da ilha. Correto, já está pronto para puxar estacionamento. O Xanã 6321. 6321. E o teto que avistou e as condições da pista? O Vumeral chama o sol? Quilo Serra Lima. Informação com o Xana Delta, agora cópia. Ok, grato pela informação. Mantenha a posição antes de ingresso na Alfa e chame o solo em 1-2-1-9. Na posição, chamada solo 1-9. Solo Salvador, boa tarde. O Xana 6-3-1-4. 6-2-1-4. Xana 6-3-1-4, boa tarde. Ingresso na Alfa e após a Juliette. Na Alfa, reportar antes da Juliette, 6-3-1-4. Gol 984, se autorizar, decola sem parada. O gol 1884, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 180 graus 059. Decolando de imediato. De imediato, 1884, e decola. Torre Salvador, boa tarde. Azul 4065, ponto de espera da 28, pronto. Azul 4065, mantém o ponto de espera da 28. Mantém o ponto de espera 28, 4065. Salvador, Cascavel 72. Sucera 2472, continua a aproximação, aguardando. Correção Cascavel 72, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informo QNH 1096. Afirmativo, está aguardando pista livre, continua na aproximação, agitado no 096. A voz está autorizado para o cruzamento no 735, tem um gadeiro, está? A estacionar, fica essa livre. Nada. Olhem 1919, décima 8. 19, 8, 8, 4, passando. Fala, meu quilo, Serra Lima, pronto, 4. Autorizado, Serra November, Mike, Juliette, nível 160. Decolando a pista no 7, com primeira curva, direita, na subida, arbora, após voa direta de China. Aciona 5406 e o controle 119.8. Siga. Para... Conforme instruções, manterá a proa até 3.000 pés após iniciar a curva à esquerda, o azul 4065. Ok, entendido. Mantém proa da pista até 3.000 pés após somente iniciar a curva à esquerda, azul 4065. Afirma, azul 4065. O Cascavel 72 embaixo travado? Afirmativo, na curta, final, trem baixado travado. O Cascavel 72, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, meia dúzia de nós. A última aeronave que pousou informou pista escorregadia. Afirmativo, 7. O Cascavel 72 copiou a torre? Afirmativo, autorizado pouso na 28, pista escorregadia. Trip 5241, está livre, chama o ponto táxi. Informe que após decolagem vai manter pro até 3.000. Após decolagem, Cascavel 72, polo ao 20, libere primeira esquerda, mantém a posição este ingresso na Índia e chame o solo em 121 decimal norte. Azul 4462, né, pista da torre? Salvador, azul 4462, final 4.5 milhas. Azul 4462, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 10 no meio. Pista livre 10, 1 no meio, azul 4462. Salvador, muito bom, boa tarde, Oceanair 6327. Temos a informação, Charlie. Azul 4462, informo pista molhada e escorregadia, o vento 210 graus, 05 nós, livre pouso, pista 28. Livre pouso 28, ciente, azul 4462. Cascavel 72, ingressa via Índia no pátio principal, Juliette e Alfa, vai reportar na Delta para cruzamento do pátio militar. Quatro próximo para o táxi, sua 70, autonomia 430, alternando norte claro. Isso, tá? Solução. Salvador, 35241. 5241, prossiga. 70 a bordo, com 4h30, alternando Montes Claros, pronto para o táxi. Established ILS, runway 28. Charlie Foxtrot, Golf 076. Continue approach, expect landing clearance to NH1016, inform runway west and sleeper. NH1016, corner 076. Azul 4462, solo 23, libere primeira esquerda, mantenha a posição antes de ingresso na Alfa e chame o solo em 121, decimal 9. Vai manter a posição 219, azul 4462. Primeira não chama o som, né? Aí, sangue uniforme, prepara para a copa de gilês número 2. Aí, sangue uniforme, mais 5 minutos eu vou receber o seu plano, por gentileza, aguarda a copa, ok? 076, confirm, link gear down and lock it. É, pronto, com 076. Condor 076, clear to land runway 28, wind 240 degrees, 03 knots. Condor 076, clear to land runway 28. Pegue essa posição 08 do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, para. Podia confirmar a posição no pátio principal? 8, gate 08. 8, azul 4462. Solo 6327 está completamente pronto na 01. Solicita pushback acionamento, copia a autorização do táxi. Possível? Afirmativo, 6327, colega da equipe de sol, reporta pronto táxi. Se tiver já pronto, cópia. Ah, já tá. Autorizado Ilhéus no nível. Autorizado Ilhéus. Decolando a 28, com primeira curva à esquerda, na subida da El Coral, aciona 5426. Oxalá é 6327. Temos aqui um nível 145, confirma? Não, negativo. É, a gente está indo no IFR. Poderia ser qualquer nível para o Creio. 220 no plano de volta nosso. Gente, já foi checado aqui junto ao sistema, nível 240. É, 220, mas autorizado para chegar estacionamento, a gente dá esse escudo então para pegar o nível certo. Obrigado. Condor 076 on the ground at 26 vacate runway on Fatway Charlie and contact ground 121.9. Condor 076 Z vacate via Charlie and then 121.9. Thank you. Cheers. Cheers, thank you. 1967 número 2, setor vai para push. Mantenha a posição na delta para o cruzamento. T-37, confirma o nível solicitado? No nosso plano de voo, nós estamos 220, cara. Tinha que ter sido aprovado o 240, estamos coordenando 22 com o centro, ok? Tá, tudo bem, a gente aceita o 240. Que solicita a operação. Gente, Ilhéus autorizado no 240. Corrigindo 22, já foi coordenado, ok? Já agilizando aqui pro 22. Decolando a 28, com curva esquerda na Del Coral. 5426, código 118.95, torre em 119.8, controle 16327. E aguarda, por gentileza, para planejamento. Azul 4065, conforme instruções, manterá a proa até 3 mil pés. Após iniciar a curva à esquerda, o vento 240 graus, com meia dúzia de nós, livre decolagem pista 28, azul 4065. Iniciando 28, conforme instruído, 3 mil. 206. Copy, Condor 076, holding for the... É 327, por gentileza, coteja. Equador Elielson 240, decola da 28, primeira curva esquerda. Nadael, com transição coral. 5426 no transponder, 19, decimal 8, controle de saída. 6327, correto, apenas modifica o nível para 220, ok? O centro já autorizou 220 para o senhor e vai manter prova até 3000 após a decolagem. Estou mantendo prova até 3000, 220 autorizado, grava. Nada, passa para táxi. Cascavel 72, autorizado o cruzamento da pista 028 de imediato. Azul 4065 decolado aos 28, chame controle em 119.8. 198, obrigado. Seguinte, Papá Romeu Kilo Serraria Maguate para decolagem. Cascavel 72, estacionar a frequência livre. O 9036, cheque o trem. Baixar travado. Gol 9036, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 059. Autorizado pouso, pista 28, gol 9036. Meia 37 para buscar. Prossiga 637. Contato, estamos 93 a bordo, 0300, Fernando aqui, Salvador. Oxanai 6327, livre táxi, via parte principal, Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 1 no 8, décima 95, hoje agora no 05, bom voo. E bate Juliette Alfa. No posto de espera da 28, vamos chamar em 1995, obrigado, boa semana passada. A Portugal 021, continue approach, expect to landing clear on QNH 1015, runway wet and slippery. QNH 1015, runway wet, em Portugal 1021. 076, continue a taxi, via India, April 1. To gate 10. Condor 076 via India, apron 1, gate 10.